5 половиной италийскими долларами и старя. О, какой золото, роза. Enfim, este é o nosso último encontro sobre o tema O Discurso Amoroso na Filosofia. O objetivo de hoje é falarmos do amor contemporâneo. O amor contemporâneo, você pode colocar aí entre parênteses, moderno. Há quem tente fazer uma certa distinção entre pensamento moderno e pensamento contemporâneo. O problema é que, para se fazer essa distinção, é preciso que haja um momento de ruptura muito claro. É preciso que haja uma configuração no campo das ideias muito particular para que se justifique mesmo esse novo estatuto, uma nova era do pensamento ou coisa parecida. E bem ou mal, eu e mais uma meia dúzia temos uma séria dificuldade para perceber essa ruptura. Eu acredito que aquilo que chamem de pensamento contemporâneo, ou para alguns pós-moderno, seja, na verdade, uma modernidade cuja ficha caiu, sabe? A modernidade, o pensamento moderno, ele traz alguns problemas, algumas contradições internas, e que, bem ou mal, o que nós vemos agora é, de certa forma, o recrudescimento de uma das perspectivas do pensamento moderno. Mas que, se analisado à luz dos discursos do século XVI e XVII, sinceramente, nenhuma novidade. Nos comportamentos, nos costumes, sim, muita novidade. Agora, propriamente, campo das ideias, não. Não há nada muito diferente, não. Né? Então, a ideia é nós percebermos um pouco esse conflito, ou falta dele, no pensamento moderno, e aonde a ideia de amor entra nessa história toda. Primeiro, só para lembrar, um primeiro passo importante. Aliás, antes disso, uma correção. Aula passada, quando eu vinha para cá, eu fiquei lendo no avião um texto sobre estoicismo. Estoicismo não, perdão. Sobre ceticismo. Na aula passada, onde está escrito ceticismo, leia-se estoicismo, viu? Eu fiquei com a ideia na cabeça e aí falei 3 vezes. Fui ver depois, quando fui ouvir a aula gravada. Oi? É. Ninguém? Nem eu percebi. O que está escrito aqui, ceticismo e estoicismo? É. Perdeu uma corrigeira mais adiante. Foi. É só porque, sei lá, eu fico... Tá. Eu fui ouvir de novo, né? Só pra lembrar. Né? Falei umas 3 vezes. Enfim. Os céticos caem bem hoje, para ser sincero. Pensamento moderno. Primeiro, só para lembrar, no discurso sobre o amor romântico, o que nós vimos foi até que ponto o cristianismo foi importante para ele. A contribuição cristã para a reformulação da ideia de amor, a partir de uma ideia de um amor incondicional. Some-se, portanto, uma nova ideia de amor mesmo. Se você parar para pensar, nós tínhamos outras 2 ideias de amor postas aí no campo do discurso. A primeira delas é a ideia de um amor erótico, eros, um amor associado ao desejo, e que aparece no banquete de Platão. No mesmo banquete aparece uma outra ideia de amor, que é mais ligado àquilo que a gente chama hoje de amizade mesmo, a filia. A filia é uma forma de amor. Uma das 2 formas de amor que é apontada também no discurso do banquete. De uma eros, por assim dizer, mais sublime. De uma eros não vulgar. Né? De uma eros ligada àquilo que nos aproxima. Entre os 2 modelos há uma diferença muito grande. É porque na ideia do amor erótico é o desejo, é marcado, portanto, pela falta do objeto que se deseja. Já a filia não, a filia seria uma relação com aquele ou com aquilo que se ama, mas uma relação em que não pressupõe a falta, não pressupõe a ausência. Pressupõe uma felicidade pela presença. Uma felicidade por simplesmente saber que a pessoa amada existe. Isso é a filia. A filia não requer propriamente essa apropriação, o uso, não é? O trazer para junto de si para suprir uma certa falta em você mesmo, que está ligada à ideia de amor propriamente erótico. Não é? 2 ideias de amor. Vem uma terceira com o cristianismo, um amor incondicional. Um amor que não é ligado nem à falta daquilo que se ama ou daquele que se ama, e nem propriamente à presença dele. Mas um tipo de amor que, com relação à ausência ou presença, é absolutamente indiferente. Na verdade, um amor, para quem é a figura do outro, é absurdamente indiferente. Indiferente porque pouco importa quem o outro seja ou faça. Eu amo assim mesmo. eu amo assim mesmo. Um autor contemporâneo, né, chamado Luc Ferry, muito popular porque ele tem produzido livros de filosofia voltados para o público não acadêmico. Ele faz, o livro, se não me engano, é O Homem Deus. Ele discute a ideia de religião como um todo, e lá pelas tantas ele acaba discutindo a questão do amor divino mesmo. E ele dá um exemplo que talvez seja curioso, um exemplo que talvez seja um bom ponto de partida. A ideia do amor da mãe pelo filho, sabe o filho problema? Sabe aquele que, né, ele faz mal aos outros, faz mal à própria mãe, mas independente do que ele faça, ela continua amando. E um amor que é sincero, um amor que é sincero. Se não fosse toda a roupagem social da relação entre mãe e filho, qualquer um diria até que é doentia. Mas se você parar para pensar, é a própria realização da ideia de amor cristão. Um amor absolutamente incondicional. Pouco importa quem seja. É o capeta, você ama. Não é? É o seu vizinho chato, você ama. É o político que você não vai muito com a cara, mas ainda assim, você ama. A questão é que, se isso aparece no discurso, eu não sei se isso corresponde propriamente à cultura. Se você compara a cultura moderna, a ideia do amor cristão levada a essa radicalidade, e alguns usam até uma palavrinha, uma expressão, agape. Agape seria essa ideia desse amor incondicional, desse amor divino, desse amor propriamente cristão. Que se isso aparece nos discursos, isso não corresponde necessariamente à cultura. No entanto, a configuração das sociedades modernas, em especial de um pequeno núcleo das sociedades modernas, que é a família, ele sofre uma transformação muito grande da Idade Média para a Idade Moderna. Mas essa principal transformação não diz respeito propriamente à ideia do amor romântico que a contamina, mas à ideia da amizade. Aquela antiga ideia de um amor mais fraternal, de um amor que não é ligado apenas ao erotismo, mas um amor que contamina, por assim dizer, as relações propriamente familiares. Há um novo componente agora, a amizade. Isso é um dado da cultura, que nem sempre aparece nos discursos filosóficos. Porque os discursos filosóficos, eles colocam a questão das relações amorosas, que transcendem propriamente a relação entre homem e mulher, a relação propriamente reprodutiva, e passa a ser pensado como um critério, como um componente das relações sociais como um todo. Vide o caso de Rousseau, citado aqui como um grande romântico. Para Rousseau, a causa da sociabilidade é um afeto que há em todos nós chamado piedade. A piedade causaria em nós uma disposição de agir completamente altruísta. Altruísta. Portanto, é um amor que resulta em altruísmo. Nós temos uma capacidade inata de amar, que é um afeto chamado piedade para Rousseau, mas que, no final das contas, se traduz em altruísmo. Amor, portanto, é uma disposição altruísta para Rousseau. Vamos pegar outro autor moderno, só para nós percebermos em que tipo de imbróglio o pensamento moderno acabou entrando por conta da ideia de amor. É Hobbes. Thomas Hobbes de Malmesbury. Materialista radical. Mais materialista que ele, impossível. Mas aqui só lembrando um conceito já trabalhado aqui. Materialista para a filosofia não quer dizer que você seja uma pessoa que goste muito de dinheiro, porque a gente aprendeu a associar desse jeito. O materialista é o cara que, né, pega o troco de 10 centavos e esconde no bolso para ninguém ver. Se já faltando um centavo, ele vai brigar, sabe-se lá, a que custo, por conta do dinheiro, enfim. Isso é o materialista. Para Hobbes, não. Hobbes é um materialista no sentido provavelmente filosófico. Ele não acredita em nada que não seja matéria. Para ele, não existe nada imaterial no mundo. Deus, por exemplo. Se Deus existir, dirá Hobbes, é matéria. Ele tem corpo, ocupa lugar no espaço. Como que Hobbes trata, portanto, os afetos, os sentimentos, como o amor, por exemplo? Sim, porque todos os discursos sobre o amor no homem, sobre a nossa capacidade amorosa, é baseada em algo imaterial em nós. O amor é coisa do espírito, dirão os modernos. Ou então é coisa da alma, dirão os antigos. Nunca propriamente uma demanda do corpo, salvo quando associado à ideia de um desejo erótico mesmo, em que o amor tem sede no corpo. Corpo que é aquilo que é em nós, onde tudo é falta. É a nossa parte incompleta, a nossa parte que requer ser completada o tempo todo. O desejo concebido como falta é uma marca do corpo, é uma consequência do corpo, dessa coisa incompleta, imperfeita, corruptível. E se transforma o tempo todo porque não tem a perfeição, enquanto a alma seria perfeita e, portanto, a alma não caberia desejo, mas caberia um amor fraterno. Na Idade Média, você tem o desenvolvimento dessa relação entre esse amor fraterno, esse amor filia, que vai ser muito forte no campo dos costumes, mas você tem uma associação à alma, ao espírito, a algo imaterial em nós. E aí você chega em Hobbes, que é um materialista radical. Se nós aprendemos que a ideia de amor, que essa força que nos liga ao outro, como diz Rousseau, a piedade, é algo do espírito, é algo da alma, como um materialista radical, portanto, trabalha com a ideia de amor. Aonde entra a ideia do amor para Hobbes? Bom, em sendo materialista, fica mais fácil responder isso se você descobrir como Hobbes pensa a nossa sensação. Como que nós sentimos alguma coisa. Seja por nós mesmos, seja por outro, e assim por diante. Hobbes não conhece o conceito de energia. Hobbes é um autor que tem muita admiração pela física, mas a física do seu tempo desconhece o conceito de energia. No entanto, conhece o conceito de onda. Portanto, para Hobbes, o que permite a transmissão de coisas invisíveis de um lugar para o outro, de uma matéria a outra, é onda. Porque a onda é matéria chocando com matéria. Não é? Sem matéria, não há onda. Não há onda. Os nossos sentidos, para Hobbes, são apenas um instrumental corpóreo que nos permite captar essas ondas. Sejam ondas de luz, sejam ondas que nós possamos sentir com a pele, sejam ondas que nos permita degustar alguma coisa. Em resumo, se nós enxergamos alguma coisa, é porque há alguma matéria que bate no nosso olho. E a partir do bater no nosso olho, transmite também por onda uma série de reações que vão até o coração. Quando bate no coração, o coração funcionaria como uma espécie de espelho. Tal qual um espelho que reflete a luz, o coração refletiria essas ondas de sensações que viriam de fora do próprio corpo. Em refletindo, iria para o cérebro. E chegando no cérebro, seriam armazenados na forma daquilo que ele chama de imagem. Imagem. Vamos botar um ponto para explicar essas trajetórias todas. Confuso. Então a trajetória, e isso é um problema na obra de Hobbes, porque hoje que você tem uma ideia de corpo completamente diferente, a ideia de que, por exemplo, a imagem visual dependa do meu olho captar matéria, de provocar reações materiais dentro do meu corpo, transmitindo essa provocação do olho para o coração. Coração, velho. Onde é que coração entra nessa história para a gente? E dali quicando, indo para a cabeça, quer dizer... Você concebe, quando muito, ligação direta, olho-mente, olho-mente. Sabe? Tem uma highway aí, né? De energia, não de onda e muito menos, né, fazendo escala no coração. Agora, se você perceber o nome que Hobbes dá a esse quicar no coração e até a mente, quais são as consequências, aí começa a ficar mais interessante. O nome que ele dá a esse quicar da onda sensível no coração e voltar é sensação. Sensação. Então, primeiro passo, vamos até a sensação. Eu percebo a cadeira. Se eu percebo a cadeira, é porque algo sai da cadeira e atinge meu olho, que nem cisco. Atingiu o olho. Uma vez atingido o olho, essa sensação, propriamente ocular, ela vai ser transmitida para o meu coração e eu vou sentir alguma coisa por conta da visão da cadeira. Isso quer dizer que você nunca percebe, dirá Hobbes, as coisas como elas são. Porque a percepção é composta de dois momentos. Um primeiro momento em que você capta alguma coisa fora de você, mas há um segundo momento em que você sente essa coisa captada. E a forma da sensação é absolutamente particular. Isso quer dizer que se todos nós vemos a mesma cadeira, isso não quer dizer que todos nós sintamos as mesmas coisas quando enxergamos a mesma cadeira. Alguns podem enxergar a cadeira e ficar maravilhados. Nossa, coisa linda. Outros enxergarem a cadeira e ficarem tomados de tédio absoluto. Essa cadeira A cadeira me lembra aula de filosofia. Coisa horrorosa. Outros são, sabe, as sensações são absolutamente singulares. Absolutamente singulares. E pior do que isso. Porque antes de ficar retido no cérebro, há a sensação. O que quer dizer que a retenção no cérebro desse algo que você viu, que vai constituir a sua memória, é necessariamente uma memória afetada. É uma memória afetada de sensações. Percebe o quanto isso é radical? Se você pensa em Descartes, por exemplo, né, que nesse aspecto é uma espécie de oposto radical a Hobbes, Descartes acreditava que a mente era uma espécie de caixa blindada de razão, e digo blindada porque ele concebia a mente pensante como algo que não era afetado nem pelo corpo que sente e nem pelo mundo externo. Então, para Descartes, as experiências do mundo não afetam a minha mente ao ponto de mudar os meus critérios de pensamento. Ainda que eu passe por uma experiência, por uma visão de algo, vamos falar de visão, que é para não chegar na experiência mais dolorosa. Só a visão de alguma coisa. Imagine que a visão de alguma coisa possa te traumatizar a tal ponto que você passe a pensar de uma forma diferente. Para Descartes, essa hipótese é absurda. Porque nenhuma experiência estranha à mente pode afetá-la. Ao contrário, pelo fato da mente não ser afetada pelo mundo estranho a ela, é que ela pode conhecer com precisão tanto o mundo exterior ao corpo quanto o próprio corpo. Sabe a ideia também de que você... Tem dia que você não está bem, sabe? Você não está muito legal. E nesse dia que você não está legal, que isso afetaria o seu comportamento, afetaria suas decisões, afetaria suas ideias. Para Descartes, não, é frescura. Frescura. Porque a mente é autônoma com relação ao corpo. A forma dele falar de autonomia é dizer que a mente, não é? Ou, usando a linguagem dele mesmo, que o espírito é uma substância e que o corpo é outra substância completamente diferente. Em sendo substâncias diferentes, o que quer dizer substância na época? Substância, ele inventa o conceito, é um conceito escolástico, um conceito antigo. Substância é aquilo que tem existência autônoma. Eu sou a substância. O telefone celular é outra. Eu sei disso porque caso eu desintegre o meu telefone celular, eu continuo existindo. Tem gente que duvida disso. Mas pode testar, se tiver coragem. Né? Você continua existindo. Substância é aquilo que tem existência autônoma. Se o desintegrar do celular causasse o meu perecimento simultâneo, sinal de que eu e o celular seríamos uma única substância. Então, quando Descartes diz que o seu espírito é uma substância e que o corpo é outro, é a mesma coisa que criar entre corpo e espírito uma autonomia radical, uma separação radical entre um e outro. Isso permite resolver o problema teológico, por exemplo. Você morre, o seu corpo perece, mas o seu espírito continua existindo, independente do corpo, para ir para outros mundos, para o céu ou para o inferno. Problema teológico resolvido. Resolve também o problema da teoria do conhecimento. Que o grande problema da teoria do conhecimento era resolver o dilema da alma que conhece. Sobretudo quando a alma tenta conhecer a si mesma. Porque a alma é aquilo que em nós conhece. Se você preferir a razão. A razão é aquilo que em nós produz o conhecimento. Mas como que a razão pode conhecer a si mesma? Platão apresenta esse dilema a partir da ideia do olho, né? O olho é aquilo que você usa para enxergar tudo. O olho enxerga tudo. Mas, estranhamente, o olho não enxerga a si mesmo. Aí diz você, tem o espelho. Pois é, Platão conhecia o espelho. Mas o espelho não é o olho, é uma imagem do olho. O olho nunca se enxerga diretamente. Ele enxerga tudo diretamente, menos ele mesmo. A alma que conhece talvez tivesse o mesmo problema. Ela pode conhecer tudo estranho a ela mesma. Mas ela... Como produzir, portanto, um conhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios sentimentos, sobre os seus afetos? Só se a mente fosse radicalmente separada dos afetos. Porque se a mente fosse afetada, você não saberia dizer o que é percepção do afeto e o que é efeito do afeto na sua cabeça. Ele precisa de uma razão autônoma para tornar o homem um ser plenamente capaz de desvendar os mistérios do mundo. Plenamente capaz de conhecer a si mesmo e ao mundo estranho a ele mesmo. E o que dirá Hobbes disso tudo? Viajou. viajou na maionese. Porque para Hobbes, a mente não é algo separado do corpo. O espírito não é algo separado do corpo. Porque Hobbes é um materialista radical. É, então Hobbes responde a Descartes. Porque é uma troca de correspondência entre os dois. E quando Descartes vem com esse papo de que o homem é corpo, duas substâncias, Hobbes dirá, meu amigo, aquela sua história do cogito, sabe? Penso, quer dizer, há dúvida, e se há dúvida, é preciso que haja algo que duvida, e esse algo que duvida é uma substância imaterial chamada eu. Enquanto está nesse papo da dúvida, e a dúvida não pode duvidar dela mesma, até aí eu concordo contigo agora. Essa história de que aquilo que duvida é algo imaterial chamado meu espírito, aí eu não engulo. Porque só há matéria no mundo. E se há algo em nós que pensa e sente, esse algo é o corpo. É o corpo. E, portanto, não há possibilidade de um pensar independente das sensações. Nós pensamos afetadamente. Lembra que a trajetória hobbesiana das sensações acaba na mente com algo chamado ideia, imagem. Quando eu falo imagem, nós pensamos logo em resultado da visão. Imagem é o efeito, não é, do ver alguma coisa. Para Hobbes, não. Imagem é aquilo que resulta de algum dos sentidos. Pode ser até o efeito ou a resultante de uma sensação visual. Mas a cada sentido há um tipo próprio de imagem resultante. Então, se eu toco na poltrona, há uma imagem tátil sendo registrada na minha cabeça. E eu passo a mão na poltrona, tenho sensações, ao mesmo tempo eu tenho imagens retidas de sensações anteriores, de tateamentos anteriores, e o tocar a poltrona me lembra, não é? Porque eu posso associar, porque está registrada aqui, imagens sensitivas de toques outros, em tecidos outros. Aí eu passo a mão e digo, camurça. É camurça mesmo, estranho? Couro, sabe? Porque há um registro de experiências táteis. Então, da mesma forma que há uma imagem visual, haverá na sua cabeça uma imagem tátil, uma imagem auditiva. Você ouve a voz de alguém e diz, fulano! E já identifica logo, não é? A cada sentido, um tipo de imagem que lhe é próprio. Um tipo de imagem. Além dessas imagens, haveria um segundo componente que resulta na sua capacidade pensativa, que é a imaginação. A imaginação, ou pensar para Hobbes, nada mais é do que um jogo de associação e dissociação de imagens. Associação e dissociação. Entre a associação e dissociação de imagens, não há nenhum critério que determine uma forma correta ou incorreta de produzir essas mesmas relações. Nenhuma, nenhuma. Como assim? Como assim? Voltando a Descartes. Descartes imaginava que a mente seria uma espécie de capacidade de conhecer o mundo e, justamente por ser autônoma com relação ao mundo, teria uma forma particular, própria de entendimento, que corresponderia ao discurso lógico, ao discurso matemático. Portanto, haveria uma ordem lógica ou matemática no pensar racional. Para Hobbes, não. Não tem ordem nenhuma. Essa ordem, ela é muito mais determinada por semelhanças e dissemelhanças segundo as avaliações suas. Semelhança e dissemelhança entre imagens. Entre imagens. Um bom exemplo disso era um amigo meu do segundo grau cujo apelido era Banana. Banana. Só que, se você olhasse para a cara dele, você ia perguntar por que banana. Você tinha a cara de banana, sabe-se lá por quê. Ele não era fruta, ele não era amarelo, ele não tinha casca, não é? E, no entanto, as pessoas estranhamente conseguiam associá-lo, sabe-se lá por que cargas d'água, ele, a uma banana. Tinha um outro na PUC, esse é um eletricista da PUC, famoso, está lá há décadas, que o apelido é Topogígio. Ele mesmo se apresenta como Topogígio. Lembra do ratinho Topogígio? Um dia na PUC, tinha um problema lá no centro acadêmico, procura o Topogígio. Mas como é que eu vou saber? Como é que é esse Topogígio? Rapaz, tu vai olhar para a cara dele e você vai ver que é ele. E não teve erro. Eu cheguei, a sala tinha umas 8 pessoas, eu bati o olho num cara magro, bigode, um sapato daquele, sabe, que tem uma bota que tem bolinha na ponta, eu falei, eu tô Pogígio. Você que é o Topogígio, ele abriu um sorriso de canto a canto. Sou eu mesmo, Topogígio. Quer dizer, como que a mente consegue fazer esse tipo de coisa? Era a dúvida de Hobbes. Se você não assemelha por a semelhança material das imagens, você assemelha por identidades afetivas da imagem. Porque a sua imagem é poluída de afetos. É marcada por afetos. Então você pensa afetivamente. Você diz que alguma coisa tem a ver e não tem a ver por afeto. Os afetos marcam a sua razão. Não existe uma razão desafetada. Não existe razão sem sensação para Hobbes. É impossível, é impossível. Razão e sensação são aliados. Aliados porque indistintos, inseparáveis um do outro. E o que isso tem a ver, propriamente, com amor? Se tudo o que você percebe, se tudo o que você pensa, é marcado pela forma como você é afetado. A sua forma particular de afetação é o único critério sensível que você tem para criar todas as relações perceptivas do mundo. Toda a ideia que você tem do mundo, inclusive a ideia que você tem do outro. Dizem que o amor significa que eu desejo alguém. E esse desejo alguém pode significar, como diziam os antigos, um desejo de ter o outro para mim. Ou então pode significar aquilo que os românticos dizem, um desejo de me anular com relação aos outros. Como diz Rousseau, por exemplo. Me levam ao altruísmo, porque eu só enxergo o outro em detrimento de mim mesmo. Mas dirá Hobbes, se todos os afetos são baseados na sua experiência particular de sensação, a hipótese altruísta é absurda. Porque isso pressuporia que você entrasse numa relação com alguém ou com alguma coisa do mundo e fosse guiado por um afeto negativo, fosse guiado por uma sensação autodestrutiva. A conclusão de Hobbes é que o que as pessoas chamam de altruísmo é só um egoísmo disfarçado. Não entendeu? Eu explico. Olha, então tudo que eu percebo me afeta. E eu tendo a julgar as coisas do mundo, a atribuir um sentido racional, a criar imagens, a imaginar a partir dos efeitos sensíveis da minha experiência com as coisas do mundo. E nessa experiência sensível há uma lógica, portanto. Não a lógica da razão, não a lógica da matemática, mas a lógica dos afetos. E eu teria, portanto, a tendência a dizer que é bom aquilo que me afeta prazerosamente. E tendência a dizer que é ruim aquilo que, pelo contrário, me afeta de forma desprazerosa. Há um outro autor, esse sim, cético. Cético absoluto. Que é Hume. De quem Hobbes foi secretário. Hobbes foi secretário de Hume. Transcrevia os textos de Hume. Traduzia os textos de Hume. Porque, na época, a linguagem corrente para publicação era o latim. Grande linguagem acadêmica. Mas Hume escrevia em inglês. Hobbes traduzia para o latim. Ele pensava melhor em inglês, dizia ele. Hume é um autor que descaradamente vai dizer, descaradamente para a época, olha, razão é aquilo que torna aceitáveis os nossos desejos, os nossos afetos. Você não gosta de alguma coisa porque essa coisa é boa. É o contrário. Você diz que a coisa é boa porque você gosta. Porque você gosta. Não há como divorciar a razão de afeto. E Hobbes dá continuidade a isso. Hobbes é afetado por essa ideia. Hobbes não concebe a ideia de amor, em hipótese alguma, como altruísmo, mas apenas como egoísmo. Se você tem aquela relação que parece altruísta, tipo heroísmo, eu quero ver se não fossem as pessoas aplaudindo o heroísmo, se houvessem de fato heróis, se haveriam heróis. Eu duvido que haveria sacrifício se não houvesse ninguém aplaudindo pelo seu sacrifício. Se você não concebesse a hipótese de ganhar alguma coisa com o sacrifício. Quer ver um outro que pega a mesma ideia e traduz de uma forma mais compreensível? Milor Fernandes. Milo Fernandes, numa entrevista, disse certa vez: olha, todo mundo é egoísta. Egoísta e vaidoso. Não há nada que marque mais a natureza humana do que o egoísmo e a vaidade. Aí o repórter retruca: nem Madre Teresa de Calcutá. Nem Madre Teresa de Calcutá. Duvido que a partir do momento em que acende o primeiro holofote em cima dela, ela não fica lá dizendo: eu sou humilde, muito humilde, ninguém é mais humilde do que eu. Percebe? Mesmo a humildade, as pessoas adoram dizer que são humildes, porque outras tantas sentem invejas dela, porque ela gosta de ser vista pelas outras como humildes, porque as pessoas valorizam mais você. E, portanto, você tem um ganho. Todo altruísmo é egoísmo disfarçado. É egoísmo tornado algo aceitável. Todo altruísmo é hipócrita. É hipócrita. E veja, as duas posições são radicais. São radicais. Ou o amor nada mais é do que um egoísmo disfarçado. Um egoísmo. É a posição da ideia de amor associada à filia levada à radicalidade. Eu só gosto da outra pessoa, não pela outra pessoa. Eu gosto do que a outra pessoa provoca em mim. Do que ela provoca em mim. Sabe essa ideia de que, nossa, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você tende a gostar dela? Quem disse? A troco de quê? A troco de quê? Porque isso seria verdade se o amor dependesse de fato do conhecimento da outra pessoa. Mas se o amor depende só dos afetos que a outra pessoa provoca em nós, então, meu amigo, o amor independe de você conhecer ou desconhecer a outra pessoa. Depende apenas do que provoca o seu afeto, seja lá o que for. Seja lá o que for. Então você tem duas oposições quanto à ideia de amor moderno. Uma radicalidade do lado altruísta, ou uma radicalidade do lado egoísta. Perceba que no campo da cultura, esse amor filia, esse amor amizade, esse amor, portanto, ligado não à imagem que eu tenho do outro, ao anular-me pelo outro, mas à ideia da sensação que o outro me provoca, que essa ideia de amor, pelo menos nos costumes, nas relações familiares, é o que de fato sai vitorioso dessa história. O que nós temos hoje, que marca essa ideia das relações contemporâneas, é uma exacerbação da ideia desse amor egoísta, desse amor que depende apenas, única e exclusivamente, dos meus afetos, daquilo que eu sinto pela outra pessoa, independente do que a outra pessoa sinta, deixe de sentir, e assim por diante, e assim por diante. Um amor autocentrado, um amor individualista. É a consagração de Dom Juan. A consagração de Dom Juan. Se você tem nas imagens de Sake Masoque, por exemplo, um amor, né? As pessoas nem gostam muito de usar porque não acabam bem as histórias, né? De Sake Masoque. É feio, é cru, é violento, é violento. É entristecedor. Há outras histórias que são tão entristecedoras quanto. Mas as pessoas acabam... Shakespeare. As pessoas acabam com o olhinho brilhando. O olhinho brilhando. Tristão e Isolda, não é? E do outro lado você tem um outro modelo, completamente diferente. Porque em Shakespeare, Tristão e Isolda, Sake Masoque, você tem pessoas aí ligadas a uma relação sacrificial. Uma relação, portanto, altruísta. É altruísmo levado ao extremo. Altruísmo levado ao extremo. Chegando à morte. Chegando à escravidão, chegando a entregar-se completamente ao outro. Pouco importa o que eu sinto, o que importa é o que você sente. O meu sentir é não só irrelevante, como pode até atrapalhar qualquer sensação carnal, positiva, que realize e que transforme o amor filia, o amor altruísta, em amor desejo, em amor egoísmo. É a dinâmica do amor platônico, que não pode se realizar. É preciso manter a contradição. É preciso manter os opostos entre filia e altruísmo. Entre altruísmo e egoísmo. Agora, Dom Juan não. Dom Juan é também uma história de amor, bem ou mal. de um homem que desperta a paixão das mulheres, só que ele não dá a menor trela para nenhuma delas. Dirá você, Dom Juan não ama ninguém, que não ele mesmo. Ele mesmo. Ama enquanto gosta. E detalhe, enquanto gosta, ele é profundamente apaixonado. O amor dele é como o de Vinícius, é infinito enquanto dura. O problema é que dura pouco. E é democrático ainda o amor de Dom Juan. Porque ele ama infinitamente mais de uma mulher ao mesmo tempo. E todos os amores lhe são completamente sinceros. E o amor de Dom Juan é, ao contrário do que se diz do amor romântico, que quanto mais se conhece, mais deveria gostar. O dele, quanto mais conhece, quanto mais posse, quanto mais realização, menos desejo, menos tesão, menos amor. Já não é mais o mesmo afeto. Ele já vai buscar de novo o renascimento daquele afeto. É muito difícil você não associar esse egoísmo, essa ideia de amor centrada em si mesmo, esse amor que é condicionado apenas aos seus próprios afetos, à dinâmica do desejo. Em que, na medida em que você tem o objeto desejado, já domina o objeto desejado, você já não deseja mais e, portanto, está na hora de partir para outra. Que a dinâmica do desejo existe no nosso comportamento? Até a medicina comprova. Sinal de que não é de hoje essa história de que você nutre afetos por alguém ou por alguma coisa e na medida em que você tem esse alguém ou alguma coisa, deixa de nutrir afetos. Não é à toa que isso aparece no discurso da antiguidade e não é à toa que aparecem histórias mais antigas ainda do que os discursos dos gregos, porque talvez isso corresponda mesmo a uma forma muito particular nossa de nos afetarmos com as coisas fora de nós. Talvez sejamos invariavelmente desejantes. Mas veja, o que está posto em jogo aqui não é o fato de nós desejarmos ou não, mas quais são as configurações sociais, quais são as configurações no campo das ideias que nos permite atribuir sentido e valor aos nossos próprios desejos. Quais são as consequências do jogo desejante? Porque nas relações de família, por exemplo, onde a ideia de amor parece estar sempre conjugada. A família, dirão muitos modernos, ela tem como base o amor. Ela começa com o amor entre um casal. E depois muda, vira amor pelos filhos, e amor pela sogra, e amor pelo... Né? Mas uma relação necessariamente amorosa. Necessariamente amorosa. Mas olha o dilema. Se essa relação amorosa depender dos desejos, porque ela pode até, você entende como ela tenha começado pelos desejos. Mas na medida em que você se casa, porque o casamento pode ser o símbolo da posse, pode ser o momento em que as pessoas passam a referir-se a um e outro a partir do meu, é meu, né? Da ideia de posse. Isso é o fim do desejo. A questão é, como a relação social, que é o casamento, pode sobreviver ao fim do desejo? Você tinha toda uma estrutura social que não condicionava nem o discurso amoroso, e muito menos as relações familiares ao desejo. Os discursos são, quando muito, ligados à filia. Uma filia que deve desenvolver-se com o tempo. Com o tempo. Na Idade Média, há poucos tratados sobre o amor. Poucos. Há 3 ou 4 livros sobre o amor. É até bom, porque quem quer se especializar nisso, só tem 4 livros para ler e pronto. Você já dominou a literatura que chegou até o nosso tempo. Por que se fala tão pouco de amor na Idade Média? Porque na Idade Média você já tem a ideia de família, que vai marcar a modernidade também, muito bem estruturada. A ideia de família é um conceito religioso. Um conceito religioso. Uma estrutura religiosa. Cristã. E está ligada, sobretudo, a uma relação muito mais jurídica, / religiosa, do que propriamente afetiva. Regular casamentos, regular uniões entre homem e mulher, é regular a distribuição dos bens. É decidir quem herda alguma coisa, na medida em que só o primogênito herdava alguma coisa. É uma relação propriamente material. Isso quer dizer que rico, na Idade Média, não se casa por amor. Rico se casa é por interesse. Casamento entre rico é aliança. E é por isso que os casamentos são planejados, são combinados. E é por isso que não se fala de amor na Idade Média, porque os textos assinados, os textos de uma elite intelectual, são textos que giram em torno da cultura da elite. E na cultura da elite, amigo, não tem esse papo de amor ligado ao afeto. Mas é isso que surge o amante, né? Aquele a quem se ama. É, mas não, é... Tem um marido, mas tem um amante, que é aquele que você ama, de verdade. É uma figura irrelevante e reprimida só para a mulher. Porque o homem pode ter N amantes que o que importa se vai ter filho com elas? O filho com amante não é filho dele. Agora, o filho nascido de homem e mulher casados é filho. Então, se a mulher trai, terá filho com alguém de outro sangue, com outro homem. E o cara vai assumir como sendo filho dele, quer dizer. Oi? João VI que o diga. Rainha Margot também. Você considera o amor da Rainha Margot como o Henrique de Bourbon queria? Olha, a história chama mais de tesão, mas... Não, dos dois, da Rainha Margot e do Henrique. Tá. Henrique. Com o católico mesmo. Com o protestante, quer dizer, ela católica e ele protestante. É, para tentar unir o... Para tentar unir e depois ficaram amigos. Eu vejo esse amor. É essa a ideia da filia. Eles ficaram muito amigos, até o final da vida. É porque a Margot, só que o problema da Rainha Margot é que você não sabe de fato se ela tinha uma vida devassa, como escrevem. É, não acho. Porque ela era uma mulher de afetos, então eu estou afim e vou lá e tal. É, ou se isso é a imagem produzida, não é, da Rainha Margot por conta. Exatamente. Por conta da luta religiosa da época. Então você sataniza. Então, a coisa acontece com Cleópatra, né? Os discursos que nós temos registrando a vida de Cleópatra são discursos, por exemplo, pelos romanos. E os romanos tinham, assim, uma aversão enorme a Cleópatra, porque ela e Júlio César tiveram um filho. E havia um risco muito grande. César é o primeiro César. E que história é essa de César? Quer dizer, é uma instituição política nova. Quando ele morre, como é que fica? Outro tem que dar golpe de Estado para virar César ou o filho dele herda? Porque se o filho herdar... Meu amigo, ele tem um filho com uma egípcia. Uma egípcia. Então como é que fica essa história? Ela é um perigo para a República. Então a imagem dela tem que ser detonada. Tem que ser detonada. Ela tem que ser detratada em termos históricos. Senão a luta contra os egípcios, a luta por tentar impedir que Cesário, que era o filho deles, assumisse, ela não ganha adeptos. Ela não ganha adeptos. No caso da Rainha Margot também. Quer dizer, o casamento foi catastrófico, se você parar para pensar. Tentativa de eliminar uma batalha, uma guerra religiosa entre católicos e protestantes, mas acabou resultando na famosa Noite de São Bartolomeu. Né, que apesar do nome, não foi uma noite, foram 6 meses de massacre de protestantes por católicos na França. Foi uma carnificina sem tamanho. E fez mais separar do que unir os dois. Então, quer dizer, se você está num clínico e as pessoas estão 6 meses se matando, imagina que não vão produzir de discurso sobre a imagem da outra pessoa. Então, é difícil saber. Até que ponto ela tem uma vida, né? Se ela é essa mulher desse amor moderno, né? Você foi inventado e tal. Ela teve que ser tornada devassa, né? Para detonar a imagem católica. Você acha que a mulher virou esse objeto de troca, assim, de propriedade masculina, com o aparecimento da propriedade privada ou com a descoberta de que um homem precisava comparecer para ela procriar? Olha, se você olha a história da imagem social da mulher, ela é tratada como objeto a história inteira. Não, agora você volta lá para a caverna, que ela é a mulher que dá o fruto, que ela é a natureza, ela é que gera a vida, o homem não é tão importante assim. Bom, mas é para a história, né? Pois é. No discurso dos gregos, a mulher é vista como uma espécie de receptáculo. A concepção deles de vida é porque hoje você pensa assim, na geração de crianças, que a maternidade é algo muito mais sublime, sagrado e importante do que a paternidade. Não é? Mas para o grego, não. Para os romanos, não. A paternidade é mais importante. Por uma questão muito simples. Na relação sexual, quem deposita alguma coisa no outro é o homem. Então a ideia é de que o homem gerava vida e depositava a vida na mulher. A mulher é um receptáculo, é a casca do ovo para gerar a vida. Participação de somenos importância nessa história. É meio hipócrita, né? Porque aí na hora que nasce a filha mulher, ele fala, você manda quem pode. Filha mulher, você tinha que ter feito homem, né? É, quer dizer, e aí, quer dizer, junta isso a misoginia tremenda, culturalmente associada a diversas formas, que vai piorando a situação. Agora, a questão é a seguinte, não quer dizer que seja bem objeto, entendeu? Quer dizer que tem uma posição, um status político e social bem menor, secundário. Na Grécia, igual escravo. Na cultura medieval, também. Né? Porque o homem manda, então, há um pai decidindo com quem ela casa, e depois que ela casa, um marido que ela tem que obedecer o tempo todo, assim como os filhos têm que obedecer também. E na era moderna, você não tem bem uma libertação no que diz respeito a essa relação de sujeito-objeto, que tem alguém que é o senhor da ação e alguém que sofre o efeito da ação. Estranhamente, na ideia de amor, talvez os dois tenham se tornado objetos. É engraçado. É como se não houvesse sujeito na relação amorosa. Porque para haver sujeito na relação amorosa, é preciso que haja alguém a quem você se submeta. E a questão do amor contemporâneo é que nós não nos submetemos a ninguém, salvo aos nossos próprios afetos. E, sob certo ponto de vista, nos submetermos aos nossos próprios afetos é não nos submetermos sequer a nós mesmos. Como assim? Nós sempre associamos o exercício da nossa autonomia, da nossa subjetividade, do nosso ser nós mesmos, às nossas deliberações livres e conscientes sobre a nossa própria existência. Agora, se eu proclamo o domínio, não é, o reinado das paixões e dos afetos, as nossas deliberações livres, conscientes e racionais sobre a nossa própria existência ficam a segundo plano. Então, se você chega e assume um compromisso com alguém, não, mas você vai ficar comigo? Vou. Você nunca vai me deixar? Jamais deixarei. Aí, no minuto seguinte, está a pessoa sendo deixada. Mas você prometeu que nunca ia me deixar! Ah, mas agora eu sinto outra coisa. Quer dizer, como que você assume compromissos? Não só com outra pessoa, mas com você mesmo. Com você mesmo. De certa forma, à luz da concepção sujeito-objeto, somos todos objetos. Objetos dos nossos afetos. Porque para ser sujeito é preciso que você controle. E nós não controlamos os afetos. É o grande dilema do amor contemporâneo. É o grande dilema de Dom Juan. Dom Juan transforma todos, quer dizer, as pessoas são concebidas como objeto. Objeto da satisfação de seu desejo. Não é? Mas ele também é objeto dos próprios desejos. Ele não é sujeito de si mesmo. Porque ele não escolhe de quem gosta. Ele não escolhe. Se ele pudesse escolher, teria a vida bem mais fácil. Se ele pudesse escolher, escolheria pessoas que não tivessem irmãos violentos, como é o caso da peça, né? Em que ele abandona a esposa que tem um irmão que quer vingança a todo custo. Ou pelo menos escolheria, ainda que tivesse um irmão violento, mas que não lutasse bem espada. Não escolheria sair no duelo contra alguém que, no fundo, apesar dele matar, ele respeitar. Ele respeitava, ele admirava, mas dorme com a esposa do cara, ele quer tirar satisfação, vai para um duelo, ele mata o sujeito e continua admirando. Ele é objeto dele mesmo. É objeto dele mesmo. E estranhamente, no final da peça, ele se perde. Se perde. Perde o controle de si mesmo, perde o próprio corpo, indo para o inferno. Pelo menos é isso que dá a entender. O chão se abre, saem labaredas, e lá desce o corpo dele queimando, enquanto fica o ajudante dele, que é a grande figura cômica da peça. Né? Que passa o tempo todo dizendo, olha, eu não aprovo nada do que meu patrão faz, mas só faço porque, enfim, tem que botar feijão no prato das crianças, né? Se não fosse pelo salário, e quando ele vai, ele fica o tempo todo advertindo. Ele é aquela voz da consciência. Patrão, isso é errado. Patrão, não faz isso com a menina. Nossa, ela... Mas como é que você pode ser tão insensível assim? Tadinha, essa gosta mesmo de você e tal. E coisa. Nossa, e agora que ela quer ir pro convento, agora que você tá afim de, né, ir de novo para cima dela, deixa a menina em paz. E no final, quando ele é levado pro inferno, fica ele comentando, e agora? Quem é que vai pagar meu salário? Tipo, eu só me ferro. Ele é a grande figura cômica da peça. Né? Que é uma comédia, mas que também tem lá o seu lado trágico, né? Tem lá esse lado de que O que diferencia, pelo menos numa visão muito, muito simplista de comédia e tragédia, é que, mesmo na comédia, os personagens são todos senhores de si mesmos. São senhores de si mesmos e que, comandando o próprio destino, cometem patetices. Comandam mal o próprio destino. Pelo menos entre os gregos é claro isso. Que é uma visão moralista de um homem capaz de deliberar sobre sua própria existência. É capaz, mas quando exerce a capacidade faz besteira. É patético. É comum, né? Já a tragédia não. A tragédia nós somos levados. Há sempre algo que nos domina. Dom Juan é uma comédia. É. Não tem deuses governando a existência. Ao contrário, tem um homem que age completamente, né, num total descaso com aquilo que os ditames religiosos e divinos dizem que é o certo e que é o errado. E, no entanto, ele é tragicamente também refém dos próprios afetos. Afetos que o levam à perdição. Levam a perder-se, em definitiva, de si mesmo. Talvez nós sejamos assim. Que a angústia contemporânea da existência seja a angústia de pessoas que perderam a si mesmos. Que perderam a si mesmos. Tem uma amiga que diz assim, eu não confio nem em mim mesmo, porque eu posso me trair. Volta a musiquinha do Raul Seixas, né? Pois eu, quando jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Você, quando faz juras de amor, você sabe que trairá a si mesmo. Se você conceber si mesmo como esse amontoado de inconstantes afetos que lhe governa. E perceba que a cultura contemporânea, o que ela faz é enaltecer os afetos, enaltecer os desejos. E, em detrimento, claro, para que os afetos e desejos possam ser, de fato, exercidos com liberdade, é preciso que você mine aquelas instituições que são, sob certa medida, antidesejo, que são, em boa medida, contrárias a essa inconstância dos nossos afetos. Na antiguidade, é a religião. Porque a religião diz, olha, é a transcendência que domina você. E você pauta todas as suas relações sociais em função dessa ideia de que há algo que é maior do que os seus desejos, maior do que os seus afetos, e que é, de fato, a grande referência para governar a sua vida. De que aquilo que você sente pouco importa. Que, paralelamente ao seu amor-desejo, há um amor divino, um amor transcendência, que lhe dá regras para boa vida. Para boa vida. Há uma passagem, veja que eu estou usando mais literatura do que filosofia mesmo hoje. Há uma passagem do Em Nome da Rosa, de Humberto Eco, em que o noviço, o Atsu, ele tem uma experiência com uma camponesa, né, uma experiência sexual com uma camponesa, e fica angustiado depois e conta para o mestre dele, William de Baskerville. E ele começa a falar de amor. Ele pergunta, mestre, o senhor acha o amor importante? Ele diz, acho o amor importante. E começa a citar pensadores. Santo Agostinho dizia isso. E ele, mas mestre, eu não quero saber o que os santos estão dizendo. Eu quero saber o que o senhor acha. O que você acha. E ele diz assim, bom, eu tenho pouca experiência com as mulheres. Né? Aliás, antes disso, tem um detalhe do diálogo que ele disse assim, mas eu não sei qual era o santo, não disse que o amor é o que há de mais importante. Pode ser até Santo Agostinho mesmo no caso, que o que há de mais importante na vida do homem é o amor. E aí o William de Baskerville, ele corrige, mas é o amor por Deus, e não o amor por uma mulher. Porque o noviço pensa em largar a vida dele, né? A vida que ele já está encaminhado para levar pela família dele, e acompanhar o William de Baskerville faz parte dessa formação. Tem que se educar com alguém culto para poder assumir a sua função aí como herdeiro da família. Ele quer largar tudo para ficar com a camponesa com quem ele dormiu uma noite, dizendo, eu estou apaixonado. E ele diz, olha, é o amor por Deus que é a coisa mais importante. Não o amor pelas mulheres. Não o amor por qualquer outra coisa. Há passagens da Bíblia que, dependendo da tradução, elas são até um pouco mitigadas. Mas que falam mesmo numa certa hierarquia muito grande, do tipo, você deve amar a Deus e desprezar todas as outras coisas e pessoas. Se Deus manda entregar seu filho a sacrifício, não, tá? Leva teu filho e a faca afiada junto para cortar rápido o pescoço. Porque não há amor mais importante que o amor por Deus. Ele é superior a tudo. A tudo. Sem exceção. Não há outro amor comparável. Né? Aí ele retruca, mas... E o William de Basque é um autor moderno. Ele é um personagem nessa mudança de mundo. Nessa transição de um mundo medieval para um mundo moderno. Ele tem um discurso moderno, uma forma de investigar crime que é tipicamente moderna. Não é? E do outro lado tem os medievais, em que tudo se baseia nas mensagens vindas da transcendência. E aí ele pergunta, mas eu quero saber o que você, mestre, acha do amor por uma mulher. Aí ele diz, olha, o discurso diz que a mulher é a causadora de todos os males. Mas, sinceramente, eu não acredito que Deus colocaria no mundo uma figura tão malévola assim. Alguma virtude tem que ter. Digo isso por hipótese, porque experiência com mulheres... Eu não tenho tantas assim. Nessa você já foi mais longe do que eu para poder contar. Eu não tenho experiência afetiva. Resumindo, eu, mestre, sou virgem. Você não, então eu não posso falar dessa experiência direito, como ela funciona. Agora, que não deve ser tão ruim assim, não deve. Não deve. Mas por que havia satanização? É porque ela aparece como concorrente de uma outra forma de relação. Há toda uma sociedade baseada na ideia, na crença, na certeza de que existem estruturas... além dos seus afetos, que organizam a sua vida e que devem organizar a sua vida. Entre o que você quer e o que a sociedade diz que deve ser a sua vida, meu amigo, siga o que a sociedade diz, siga o que a família, entendendo seus pais, seus antepassados, dizem que é para você fazer. Isso garante a ordem social, isso garante a estrutura social. Não é à toa que os modernos vão tentar repensar a ideia de amor. Porque, estranhamente, essa ideia de amor, ela não é só antirreligião. Ela não é só antissacrificial, esse amor egoísta. Ele é antissocial também. E, portanto, é preciso repensar o papel, o quanto o amor vai afetar o processo de socialização. Que talvez ele esteja em jogo. Ele esteja em jogo. Que sociedade surgirá desse amontoado de egoístas? Que amor é esse que há hoje entre nós? É isso que nós veremos após o intervalo. Beleza? Um texto que eu fiz um ano.